últimas promessas, chega, tenho pressa. Diga logo o que vai dar. Já comprei o apartamento e pensei no casamento. É cobertura de frente pro mar. Não dá mais pra esconder o que estou sentindo. Tome logo a decisão. Se você quer casar comigo, diga logo que sou eu o grande amor da sua vida. E traz aquela paz pra mim. Pra mim. Eu não posso mais viver só esperando você tomar uma decisão. Meu amor, sem você dói demais meu coração. Jader Pires, vem do jeito que eu gosto. Não aguento mais promessas, chega, tenho pressa. Diga logo o que vai dar. Já comprei o apartamento e pensei no casamento. É cobertura de frente pro mar. Não dá mais pra esconder o que estou sentindo. Tome logo a decisão. Se você quer casar comigo, diga logo que sou eu o grande amor da sua vida. E traz aquela paz pra mim. Pra mim. Eu não posso mais viver só esperando você tomar uma decisão. Meu amor, sem você dói demais meu coração. E eu não posso mais viver só esperando. Não dá pra ser feliz. Meu amor, é você a mulher que eu sempre quis.